desvio de 15 graus à esquerda, VVA, desviate informações, Pontão de Salvador. Autorizado desvio, objeto 747. Obrigado. Dael frequência UNO 288, objeto 6747. 288, um forte abraço, bom fim de semana para os senhores. Muito obrigado, irmão. Uma boa viagem para vocês. Obrigado, irmão. 5-0-5, draft information, 12 o'clock, 70 miles of outbound, back now, but level 300, to flight level 150, airway 321. 178, o tráfego já superado. Decida ser o comandante. Voo no 023, decida. Continua subindo ao 380 e prossegue agora com Brasília, 12655, a secundária 12425, tem um bom voo. mensagem por gentileza, o tanque 062, essa é a retificação, mantendo 350, vigilante. Tá. Webjet 9603, acionando identificação 300, sou vigilante. Braço. Botão 31178, prossegue descida com Salvador em 1, não falando mal, com decimal 35, Thiago Pouso. Controle Salvador, TAM 3178. 178, desça via, chegada à Mari, até o altitude de 2000, aguarde LS X-Ray, para pista no zero, com os primeiros 90 metros praticáveis. TAM 3178. Positivo, descendo via, na chegada Mari, ou TAM 3178. Eu confirmo ajuste 1012, TAM 3178. 1012, estão confirmando, o glide está operando, senhor? Glide fora com os primeiros 90 impraticáveis, 3178. Positivo, ciente, solicita a execução do procedimento aeronave para a pista 1-0. Ciente, então após ETAP, Serra Vitor 366, descendo então agora para 2500 pés, TAM 3178. Após ETAP, Serra Victor 366, descendo para 2500, TAM 3178. Mantém o perfil da chegada? Estou autorizando voar direto ETAP, após ETAP, Serra Victor 366. Ok, direto ETAP, após Serra Victor 366, TAM 3178. Juliette chama agora Salvador em 1, 935, tem um pouco de pouso. Agora após o ETAP, positivo? Após o juiz ETAP, então 3178. Graças. Controle Salvador, Oscar, Juliette, para a descida. Oscar, Juliette, chegada a mão. Disse inicialmente para 8000, aguarde para continuar a descida. Aguarde LS X-Ray, pista na 0, ajuste na 0, na 2, Oscar, Juliette. Para 080 na proa de Amar, Oscar, Juliette. Poderia informar o número MAC, o código de local, quando se tem condições de logar no PDFC? Número MAC, o código de local. Então, 062, grato. MSL 01, boa noite. Não, não, bateu nível de voo 350. Apresento, boa Mari, espero chegar da Mari em Salvador, web MSL 01. Acho que o Juliette está sendo identificação. Está agora para Duna a 39 milhas. A chegada à Mária desse mantém 040. Acho que é o Juliette. Vou dar para a Mari. A chegada à mão. Está autorizado voar direto no rumo de toque. Rumo de toque descendo para 040. Após toque descendo via até 2000 para o final ILS sem grade. Eu acho que é o Juliette. Para toque até o 4000, ok? Afirmativa. Após toque para 2000 no rumo de Duna para o final ILS. Eu acho que é o Juliette. Pós-toque para a Duna, 2000, 11 de firma. Licença, possível? 3305, solicitou nível 330 para o Recife, frente da Chile. 12655, a temporária 12425. Lufthansa Cargo 1505 confirmed, request to climb to flight level 340. Stand by. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5074, coteja. 330, pela Upper Whisky 58, decola da 10, com curva esquerda, na Puca, Aracaju, controle de saída 119 decimal 35 e o transponder 5074. 3305, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Pronto para puxa acionar no momento. Tenente, autorizado, chama para o táxi 3305. O tráfego 12 horas, agora a 35 milhas no rumo oposto, está cruzando nível de voo 310, subindo a nível de voo 340, é um Boeing 763. Autorizado, número 1 para pouso, câmbio. Autorizado, reportará o 366, obrigado. Torre 118.6, bom pouso, Tan 3178. Torre 18.6, bom trabalho, Tan 3178. Roger, on cargo 1505, under radar together. Tucano 3178. Meia milha para o Serra Vitor 372, baixar de travado. Tucano 3178, reporte campo à vista. Reportar a vista, Tucano 3178. Sigam a 7701 de lista autorizada nível de voo 330. Se for efetuar desvio, se passa pelo esquerdo, formação de tráfego, tráfego 1 para 2 horas a 45 milhas, no rumo sul, mantendo nível de voo 340, é um Boeing 737. Chuva leve com pista molhada, vento 1100 graus com 5 nós, altímetro 1012. Ok, ciente 1012, autorizado pouso na 10, 3178. Passei agora com o centro Brasília, em 12655, secundário 12425, tem um bom voo. Viu, 7-1, Scott Island. Nothing level 3-2-0 on the radio.